Olhem bem para a rosa, não há mais formosa. É a flor dos amantes, é a rosa mulher. Que perfume nobreza vem antes do cravo e do lírio inocente, da tarde do pobre transeme até mesmo do puro e gentil mal me quer. Rosa não é só uma flor, uma rosa é uma rosa.